meuscds.com. Olha o solinho impregnante! Sai a rodada! Paredão do tomate! Paredão chama na bota! É sul de maramba! Balançou, sacudiu o grave no paredão. A beira da praia novinha, molhada, só dividida, descendo até o chão. Na praia de Ubatuba, tá rolando gerada, praia do Carujá. Tá rolando gerada, praia de Jureira. meuscds.com. Balançou, sacudiu o grave do paredão. A vida na praia, maguinha molhada, só dividendada, cê tá até o show. Na praia de Ubatuba, tá rolando geral. Na praia de Guarujá, tá rolando geral. Na praia de Jurerê, tá rolando geral. É o swing do verão, papai. Bota uma mão, é outra vai. Vai desce, vai desce, vai. Vai desce, tá fresco. Vai desce, vai desce, vai. Vai descer na frescurinha, vai descer, vai descer, vai, vai descer na frescurinha. Bota uma mão pro lado e a outra vai na cabeça. Vai desce, desce, desce, desce, vai desce. Vai desce, vai desce, vai, vai descer na frescurinha. Vai descer, vai descer, vai, vai descer na frescurinha. Bota uma mão pro lado. Olho d'água pra cotel, estourou.